Ah, você não está entendendo o que eu estou pregando aqui, não, meu Deus do céu. Ele começa a raciocinar um pouco mais. E aí, Abraão sai do Egito e sobe para o Neguev, junto com a mulher e com Ló. E com tudo que possuíam. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. E no Neguev, prosseguiram em sua jornada, acompanhando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente e aonde Abraão havia construído um altar. Ô, homem para construir um altar, meu Deus do céu. Que mania de construir um altar. Chega um momento em que eles brigam e os pastores de Ló começam a prosperar e os pastores de Abraão também, e começa uma confusão no povo e eles se separam. E aí Abraão fala para Ló: Ló, escolhe um lado, vai para um lado que eu vou para o outro. Na verdade, Deus queria amplificar o povo, Deus queria multiplicar o povo em áreas diferentes. Na verdade, era um censo maravilhoso. Deus queria preencher essas terras, queria que essas terras fossem habitadas, e essas terras eram habitadas e tinham mangues e tinham vegetação. Era uma terra linda, mas que hoje está diferente. Está o vídeo do Natan aí? Pode soltar? Eu quero que vocês vejam o deserto do Negev, para vocês compreenderem como tudo isso era cheio de vegetação e agora não é mais. Esse é um posto do exército, no deserto do Negev, na altura do Mar Morto. E é dessa região que Abraão e Ló se dividiram para habitar, quando ainda haviam os mangues. E foi exatamente nessa região que houve a guerra dos cinco reis e aonde Ló foi capturado. Tá bom, até aí. Quem anda contigo precisa ter a mesma visão que você. E vai ter algum momento que você vai ter que salvar a pele mesmo daquela pessoa que você, em algum momento, discordou para prosperar e para seguir a sua vida segundo o chamado de Deus do início. Essa região foi subdividida em 13 reinos. Olha que coisa engraçada, que na semana passada nós falamos sobre a Barra da Tijuca e sobre os 12 portões e os 12 bairros. Essa região foi subdividida e começaram a cobrar impostos nessa região e houve uma coligação entre alguns reis, né? O Kedorlaomer, que era o rei de Elão, líder da coligação. Esse era o cabeça dessa coligação. Tinha o Anfrel, rei de Sinar, o Arioque, que era rei de Elassar, e o Tidal, que era rei de Goim. E do outro lado, um quinteto, uma aliança, ou um brinks, o que você quiser dizer, que estava desafiando o quarteto, ali naquele lugar que eu te mostrei lá, que eram o rei Bera, de Sodoma, o Brisa, de Gomorra, e o Sinabe, de Admar, Semeber, de Zeboim, e um outro que a Bíblia não menciona o nome, que era rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Preste atenção, cinco reis travam uma guerra contra quatro reis, e no meio dessa guerra está o teu parente Ló, que já te arrumou um monte de problema, escolheu o lado errado para ir, e vai se meter no meio disso, e você tem que sair para salvar Ló, porque Ló está no meio de uma batalha impossível de ser ganha sem revelação. Batalha espiritual é o tipo de batalha que só se ganha na revelação. Esses reis estavam realmente determinados a não pagar tributo, a não pagar imposto. Havia uma rebelião no vale e no deserto. Toda vez que Deus te leva para o deserto, é para você dar uma voltinha e pensar bem sobre a sua vida. Porque as batalhas do deserto, elas são para quem conhece o deserto. Pouca gente sai viva do deserto. E eu quero dizer que se você chegou aqui hoje, nessa noite, Deus está querendo te dizer o que fazer depois do deserto. Porque você, de alguma maneira, está terminando um período desértico, um período de guerra. Alguém está vindo na sua direção para te salvar. Você não está sozinho. Mesmo aqueles que algum dia te deixaram para um lado e foram para o outro porque havia uma necessidade, ou porque havia uma palavra, ou porque era impossível a convivência, essa pessoa em algum momento te servirá de bênção. E é isso que Abraão faz. Abraão se mete nessa essa guerra lá no capítulo 14. E por esse tempo houve guerra na região de Anrfel, rei da Babilônia, Arioque, todos aqueles que eu disse. E foram 13 anos de batalha, porque por 12 anos eles estiveram sob o domínio do rei, mas no 13º ano eles se rebelaram contra ele. E quem é que estava no meio dessa confusão? Ló. E lá no 10 diz assim: acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços e de betume. Você não viu isso agora na imagem que eu te mostrei? Não é assim que está agora, mas na época haviam poços e betume aí nessa região. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, e enquanto o restante escapou para as montanhas, os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios de guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abraão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos, pertencente a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Arne, eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa e perseguiu o exército de Quedorlamer, que era o cara que encabeçava tudo, até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército fugiu, mas Abraão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta a Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Para, stop. É aqui que eu quero que você pare. É aqui que eu quero que você entenda o que está acontecendo com você nessa tarde.